Senhoras e senhores, está começando agora o meu, o seu, o nosso Comic Netflix Show! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Eliel. Fala galera, aqui o Dragon aqui. E esse é mais um Comic Netflix Show. E... milhões de pessoas batendo palma. E hoje o tema da vez vai ser... Doutor Destino. Ou, pra falar de um jeito mais bonito, Doctor Doom. Doctor Doom, é, tem. Em inglês é mais bonito. É, né? Sempre mais bonito. E a gente vai tentar aqui mostrar por que que o Doctor Doom é um dos maiores vilões da Marvel e por que que ele tá no panteão entre aí, junto com o Magneto, o Galactus e esses caras aí. Por que que ele é tão temido? Ao contrário do que mostra aí nesses filmes porcaria aí, né, a gente vai tentar mostrar pra vocês quem é o Doctor Doom de verdade. Vamos tentar, né? Não sei se a gente vai conseguir. Vamos tentar. Mas e os recadinhos? É, mas antes disso, a gente tem alguns recadinhos pra vocês. Bom, finalmente nós conseguimos dar uma ordem na bagunça do blog. Agora a gente tem as coisas tudo certinhas, as datas certinhas do que a gente vai lançar no blog. Tem bastante coisa legal pra vocês. Se vocês, por algum motivo, estão ouvindo esse podcast em alguma outra mídia, em algum outro lugar, sabe que ele tá hospedado no Pop Zumbi. Na verdade, ele não tá hospedado no Pop Zumbi, tá hospedado em outro lugar, mas a casa dele é o Pop Zumbi, que é o nosso blog, e tem bastante coisa legal lá pra vocês. A gente resolveu que o Comic Netflix vai ser um podcast de 15 em 15 dias, pra não ficar não muito pesado pra edição, também não fica muito pesado pra gente estar gravando as coisas, né? Se tudo der certo, mais futuramente, talvez a gente possa colocar ele semanal, não sei como que vai ser, mas vocês fiquem avisados então que ele vai ser de 15 em 15 dias. E nesse meio tempo, tem as outras coisinhas lá do Pop Zumbi, algumas coisinhas que vocês podem estar se divertindo. Além disso, a gente fez aqui uma paginazinha bem bacana, que é o quê? A paginazinha do Financinho Nossas Brejas, galera. Você sabe como é que é, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas não. Eu tô pedindo pra vocês financiar as brejas da gente, que é assim que a coisa funciona, né? Precisa, né? É, a gente precisa, afinal de contas, né? Quanto mais breja, melhor pros programas, mais a gente fica feliz e mais os programas ficam cheirosos com cheiro pútrido de zumbis. Cheirosos com cheiro pútrido de zumbis, é isso aí. É um cheiro gostoso demais. Então a gente colocou aqui uns botõezinhos de PayPal, quem quiser ajudar a gente aí. Se gostou do nosso trabalho, se tá gostando do nosso trabalho, se quiser dar qualquer quantia, ajudar em alguma coisa, você pode estar usando aí o PayPal, uma forma segura pra vocês, uma forma segura pra gente também, tá? Outra forma de vocês ajudarem a gente também é compartilhando esse podcast com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, ajudar a gente nisso também. E agora o Pós-Zumbi tem Twitter, né? Aê, tem Twitter. É, tem Twitter. A gente pode seguir, vocês podem seguir o Pós-Zumbi e conversar com a gente por lá também, que vai ser legal. Segue a gente lá que vocês vão gostar, beleza? Então eram esses recadinhos desse Comic Netflix. Isso aí. Isso aí, agora vamos lá, falar de Doctor Doom. Doom does not surrender. É isso aí, agora o segundo Doctor já no Comic Netflix. Segundo o Doctor no Comic Necros, na verdade a gente tá pegando uma bordinha do primeiro programa que a gente tinha separado algumas coisas pra falar e a gente acabou esquecendo de falar de um dos quadrinhos mais legais do Doutor Estranho, que é o Triunfo e Tormento, né? E no Triunfo e Tormento aparece esse vilão que é o Doutor Destino fazendo a contraponta com o Doutor Estranho ali, né? E Doctor Doom é um dos personagens mais legais, um dos vilões mais icônicos da Marvel. Ele tem aí... faz a continha aí. 62 até 2016 dá quantos anos? 2000 anos depois. Você tá pegando a calculadora, é isso? Não, acho que são 54 anos. Menino. Fala um pouco pra gente aí sobre o Doctor Doom. Então, Doctor Doom, Doutor Destino, ele foi criado por Stan Lee e por Jack Kirby em 62. Foi quando ele apareceu na quinta edição de Fantastic Four. Algumas considerações aqui sobre Doctor Doom. Ele foi criado pelo Stan Lee e o Stan Lee tem essa mania de fazer algumas coisas com os nomes dos personagens, né? Você pode ver que o nome dele é Victor Von Doom. Victor Von Doom. Doom é o sobrenome dele. Logo depois ele vira Dr. Doom, utilizando o sobrenome e também a alcunha de Doom, né, que no caso aqui foi traduzido pra gente como Destino, mas tem uma tradução um pouco mais pesada, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas o que eu quero deixar aqui de ponto é que a gente tem ele como Victor Von Doom, como Dr. Doom, tem o Steve Strange, que no caso seria também o sobrenome, né, do Doutor Estranho, e aí fica Dr. Strange. Então o Stan Lee, ele tem essas manias de fazer essas brincadeiras com os nomes dos personagens. Ele também tem uma mania de colocar os nomes dos personagens com a primeira letra tudo igual, né? A gente tem coisas como Bruce Banner, Peter Parker, Matt Murdock, Reed Richards, tudo com o nome, né, com as primeiras letras. Qual é que você tinha falado lá? A mulher do Reed? Sue Storm também. Sue Storm, né? Susan Storm, e por aí vai. Se eu não me engano, eu vi ele falando isso numa entrevista, que ele fazia isso pra lembrar do nome dos personagens, né? Sem dúvida fica mais fácil, né? Então, fica aí de curiosidade, então, pra vocês. O nome lembra o sobrenome. O nome lembra o sobrenome, por aí vai. É que eu quero dizer pra vocês sobre o seguinte. Aqui no Brasil, foi traduzido como Doutor Destino, que não é uma tradução ruim, né? Mas esse nome, ele tem muito mais peso em inglês, né? Que Dr. Doom. Doom até é destino, até significa isso também. Mas ele já significa, no caso, destino no sentido de condenação, né? no sentido de denúncia, de sentença. Não quer dizer destino como a gente conhece aqui, que é muito mais amplo, né? Uma palavra como destino pode ser um destino bom ou um destino ruim. No caso de Doom, é um sentido de condenar mesmo. Tanto que uma das frases mais legais que o vilão usa, né, uma das referências que ele faz a si mesmo, ele sempre fala sobre a mão do destino, né? The Hand of Doom, que no caso seria a mão da condenação. Ele acha que ele tem a... ele é um condenador, né? Então já dá pra ver o quanto que o personagem, ele já tem um conceito pesado desde aí, desde a criação do seu nome. Aqui no Brasil, assim como The Punisher, né? The Punisher também ficou meio brando, né, pra justiceiro, mas na verdade é punidor, seria mais ou menos isso. Sim, sim. Doomsday, a gente foi traduzido aqui como, no caso da DC, né, no caso Doomsday foi traduzido aqui como Apocalipse, né, porque também ia ficar bem feio, né, se você colocasse lá, ah, quem matou o Super-Homem? Ah, foi o juízo final, foi o dia do juízo. Lançar uma curiosidade aqui, que nós temos três destinos, né, no nosso idioma, digamos assim, né? Quando foram traduziram Dr. Doom, Dr. Fate e o Dr. Destiny, tudo como destino, né? Então foi Dr. Doom, ficou Dr. Destino, aí tinha o Dr. Destiny da DC, que é um vilãozinho chinfrim lá, que é Dr. Destino também, e tem o Dr. Fate, né, que eu acho que eles ficaram meio assim de colocar, Dr. Fé, colocaram Senhor Destino, né? Senhor que Destino. Que é o herói barra anti-herói lá da DC, né? Que é bem legal também, inclusive. Mas esse aí é Fate de Destino mesmo, né? Não é F-A-T? É Fate de Destino, mas é um destino mais no... Tá vendo como as palavras, elas têm um outro sentido, né? É um destino... Fate é destino mais no sentido de... acreditar, de crença, de fé, de essas coisas, sabe? Ah, sim. E Doom é mais no sentido, né, de que a gente já tinha falado antes, de condenação. Exato. Shield of Doom, né, as crianças, os filhos dos condenados. Agora como é que é? O Dr. Destiny lá, aí é destino mesmo, né? Destino é destino mesmo. É. É o destino no amplo da palavra que a gente conhece aqui, da forma que a gente conhece aqui. Pelo menos em um dos caras eles acertaram. E é nesse sentido que a gente quer... deixar vocês absortos sobre o Dr. Doom. Ele já começa direto na criação, sendo criado como esse cara tenebroso, pelo próprio conceito do Stan Lee e do Jack Kirby, a própria roupagem dele, o estilo do personagem, que era para ser um vilão mesmo, icônico, extremamente caricato. Então o Dr. Doom, ele já é criado como um grande vilão desde o começo. Quando ele aparece em Fantastic Four 5, ele já aparece como um vilão megalomaníaco, já com os traços do que ele é hoje. Ele é um dos poucos personagens que menos mudaram na Marvel, no sentido de criação mesmo do personagem, né? Então é bom a gente ter bem esse conceito infiltrado pra gente entender o que, que é o Doom nos quadrinhos e qual é o peso que ele tem. Então, Victor Von Doom é latveriano, ou seja, veio da Latvéria, que é um país fictício, né? Um país que foi criado pela Marvel. Ele vivia lá num vilarejo, né? Com a mãe e o pai dele. A mãe dele era uma cigana. É, o cigano sabe como que é, né? Eles vivem mudando de local, né? De localidade, e como a família dele já era meio perseguida, eles não tinham um local muito certo, né? De começo eles até viviam naquele vilarejo lá, mas depois eles acabavam mudando de lugar. Mas foi nesse vilarejo aí que deu aquelas brigas e tal, que a mãe dele era... Os caras maltratavam ela, né? Era alguma coisa assim? Sim. É que acontece que a Vundum, ele já tem um passado bem tenebroso, né? Vundum, eu tô com Vundum na cabeça. É a dublagem... Era Vundum é pra Jacum. Vundum é pra Jacum, exato. O Vundum, ele já tem um passado bem tenebroso com essa questão da mãe dele, do pai dele. Eles eram ciganos perseguidos na época do Reinaldo da Latvéria. E a mãe dele fazia... Como ela não gostava muito da condição, afinal, né, estavam sendo perseguidos, ela não gostava muito da condição que eles tinham contra o barão da época, ela acabou fazendo alguns pactos. Alguns pactos, alguns pequenos pactos, né, com o Mephisto. Tem uma coisa interessante, a gente tem essa história de que ela fez o pacto com o Mephisto como a história original, sim, né, mas... Quando eles recontaram a história, que é naquela série Books of Doom, né, os livros do destino, eles não reafirmam essa tecla, eles falam só que ele fez um pacto lá com o demônio, mas não, você até, o desenhista até desenha lá um demônio qualquer convencional ali, mas não dá a cara de dizer assim, olha, é o Mephisto ali. Ali já me parece que é um demônio qualquer. Eu não sei se eles retomaram essa medida artística, não sei porquê, mas de fato no começo ela faz o pacto com o Mephisto mesmo. Sim, sim. E aí o que acaba acontecendo é que as coisas não dão lá tão certo, né? Ou, como ela fez o pacto com o cara lá, ele deu uma sacaneada nela e quando ela vai tentar aplicar a justiça dela, acaba que ela sai matando todo mundo na vila, né? Então pra cada homem que ela matava, uma criança morria. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E ela ficou tida como bruxa. E caçaram eles, né? Acabaram esfaqueando ela, e ela acaba morrendo logo depois. Só que, como a família deles tinha bastante influência no clã, apesar de eles terem até votado para expulsarem, né, o Von Doom e o pai dele do clã, acabou que o próprio Victor, né, com 4 anos de idade, você tem a noção do cara. O cara com 4 anos de idade deu uma intimada no clã, cara. Ele já era intelectualmente superior naquela época, já era superior ao clã dele. Ele deu uma intimada no clã e falou simplesmente o seguinte, ó: se por acaso vocês expulsarem a mim e o meu pai do clã, eu simplesmente, quando eu crescer, eu vou me tornar um bruxo pior do que a minha mãe e vou vir atrás de vocês todos. Foi simplesmente isso que ele falou. Você vê como é que o moleque já, Doutor Destino pequeno, já era perturbado já. Já era perturbado, já era sangue no zóio. E com isso, acaba que eles não expulsaram ele do clã e eles foram fugindo com o passar dos anos. Até que chegou um momento em que o filho do barão ficou doente e eles foram buscar o pai do Von Doom. Porque ele era curandeiro, o pai do Victor era curandeiro. E nessa que acaba acontecendo que o filho do barão morre e beleza. Beleza nada, né? Acaba com eles... Beleza nada, agora que o barão tava com mais sangue no zóio ainda e queria matar todo mundo. Engraçado que o próprio Victor já tinha avisado o pai dele pra não ir, né, ajudar o filho do barão, mas acabou acontecendo que o filho do barão morreu e o pai dele veio buscar ele às pressas. Essa história ela é bem contada nos livros de Doom. Também é contada no Triunfo e Tormenta, mas no Triunfo e Tormenta ele passa... um pouco mais por cima da história, né? Nos livros do Destino ele já conta mais minuciosamente e tal. É porque é mais focado nisso do que no Triunfo e Tormenta, né? Triunfo e Tormenta é só pra dar uma introduçãozinha rápida do personagem pra a história daquela HQ ser tocada pra frente. Mas nos livros de Doom eles já focam bem mais, né? Mais focados na origem do Doutor Destino. Sim, mesmo porque Triunfo e Tormenta é uma graphic novel bem mais antiga. E trata dos dois, né? Eram outras visões de universo naquela época. Uma coisa interessante para falar sobre Doom é que a gente não vai esmiuçar, né, toda a trajetória dele. Não é um cast de origem. A gente não vai contar toda a história dele. A gente tá contando algumas partes da origem dele para vocês entenderem o quanto que ele era influente já desde o começo e como que ele virou... Como que ele veio a ser o personagem que ele é hoje, né? Ele é totalmente obstinado já desde o começo. Certo. E ele é um personagem totalmente obstinado hoje. Tanto que um dos maiores defeitos, digamos assim, um dos maiores problemas do Doom é a eterna busca dele por poder. Ele sempre dá um jeito de roubar o poder de alguém ou pegar um poder maior, etc e tal, justamente porque ele tem esse ego monarca, essa coisa de querer ter o mundo todo nos pés dele, sabe? Essa coisa bem super vilão mesmo, esse negócio de, ah, eu quero conquistar o mundo. Ah, por quê? Ah, porque eu quero todo mundo nos meus pés e foda-se. A motivação dele é essa. É, isso aí. Né? Ele quer ver o circo pegar fogo. Acerto ele. Porém, adiantando um pouco aqui, uma coisa que você acaba vendo nas histórias do Doom é que apesar dele ser um monarca que lidera com mão de ferro, né? Ele é monarca da Lativéria, ele lidera com mão de ferro, mas o povo dele não odeia, digamos assim. Uhum. É, o povo dele, por incrível que pareça, apesar do governo dele, né, ter anistia política, pra você ter uma noção, né, nenhum outro governo do mundo se envolve com o governo dele, ele tem anistia política justamente porque eles fizeram isso pra deixar o Doom de lado. O Doom, politicamente, ele é visto como uma sombra. Né? Ele não faz parte dos ideais políticos do mundo. Mas apesar disso, o país dele é bem desenvolvido. Né? É, o povo dele prospera, sabe? É, a economia do país é bem fechada em si mesmo. Mas ele é super autossustentável e ainda tem todo o maquinário que ele cria lá. Então, quer dizer, o povo dele gosta dele. Essa é a contradição. Ele é um super vilão, monarca, né? Tipo, um super vilão, como que se diz? É, digamos assim, ele é meio que um Hitler, mas nossa, que o povo ama, saca? E que conseguiu fazer o país prosperar, digamos assim. Certo, certo. E até uma galerinha que ia gostar de debater bastante sobre esse assunto. Ah, sim. E ele basicamente é um vilão que já enfrentou todos os heróis da Marvel, basicamente. O cara já enfrentou desde o Justiceiro até todos os heróis que vocês podem imaginar. E o cara já enfrentou até o Galactus, mano a mano. O cara já roubou o poder do Galactus, pra você ter uma noção. Aliás, o hobby dele é esse, é roubar poder. O cara rouba o poder do Galactus. Roubou o poder do Surfista Prateado. O cara tentou roubar o poder de Thanos. Já roubou poder na porrada de gente por aí. Então o negócio dele é bem esse mesmo, é conquista de poder. Como que ele consegue fazer essas coisas? Bom, além do cara ter uma mente brilhante, ele tem uma mente tão brilhante quanto a do Reed Richards, que é o antagonista dele, né? Nesse caso, o herói. Ele também ele consegue lidar com magia, por causa da mãe dele, e consegue lidar com coisas tecnológicas. Então, o cara, ele basicamente consegue lidar com o conceito de tecnomagia, consegue lidar... É, consegue juntar magia com tecnologia. Né? Parece um bordão aí meio conhecido, mas é bem isso mesmo. Consegue juntar magia com tecnologia. Pra você ver o nível, né, do cara. Pra você ver o nível do cara. Então o cara solta raio pelas mãos, a armadura dele é super bem equipada contra uma porrada de coisas, contra outros heróis. Acho que é bom a gente deixar aí na descrição, deixar aqui no link, alguns dos vídeos, das aparições dele no desenho animado, né? Que tem ele enfrentando os Vingadores e tal. O cara tem arma pra tudo que é cara. O cara tem arma até contra o Hulk, né? Lutando contra cinco, seis caras e de igual pra igual e dando um couro nos caras tudo. Dá couro nos caras tudo. É lógico que isso varia de roteirista pra roteirista, né? A gente sabe que sempre tem aquela ideia. Mas a essência do Doom, ela permanece essa, né? Como esse cara é super inteligente, que manipula tecnologia, manipula magia e ainda é um monarca déspota, né? Tipo, um monarca do mal, digamos assim. What is coming? Doom. Bom, beleza, agora a gente vai falar dos filmes. A gente tá aqui pra meter o pau nos filmes. Precisa, né? A única coisa que a gente fez nesse programa é pra falar o quanto que o Doctor Who do cinema é ruim. Quanto ele deixa a desejar, né? Quanto ele dá pra chegar o dia que vão fazer um Doutor Destino bom no cinema. Sim. A gente já tinha comentado sobre isso no outro cast, né? Mas Hollywood tem esse problema com super vilões, né? Não consegue manipular de forma decente, os roteiristas não conseguem mostrar de forma decente como que é uma super ameaça, digamos assim. Sim, e o Doom não tá longe disso. O que acaba acontecendo é que todos os Doctor Dooms são bem aquém do personagem complexo que ele é nos quadrinhos, né? Certo. No primeiro filme, se lembra um pouco da origem do primeiro filme? Bom, naquele filme de 2005, a origem ela é diferente, né? Da origem, bem diferente da origem dos quadrinhos. Sim, é bem diferente. Porque parece que no filme o Von Doom e o Reed Richards estudaram juntos e tudo mais. E aí, tempos depois, o Dr. Von Doom virou um dono de uma companhia lá, que tem o nome dele bem grande, que faz muito dinheiro e tal. E o Reed Richards continuou fazendo as pesquisas dele lá, as pesquisas científicas e tudo mais, mas separado, assim. E aí o filme começa com o Reed Richards indo pedir ajuda pro Victor Von Doom pra fazer uma viagem lá pro espaço pra estudar uma nuvem de radiação que tá passando lá, que vai passar tipo, perto da Terra. E aí vai os quatro lá, que são Quarteto Fantástico, e o Victor Von Doom vai junto com eles. E aí, aí quando os quatro personagens lá ganham os poderes dele, como o Victor tá lá, ele também ganha os poderes loucos lá do filme lá, junto com eles. Certo. E no filme ele tem poder de manipular a eletricidade e o corpo dele vai começando a ficar de... Eles dizem lá que o corpo dele tá se transformando em uma liga metálica muito forte lá, que aí é por isso que no final ele tem que usar a roupa que ele usa nos quadrinhos, né? É uma desculpa pra ele ficar, o personagem ficar parecido do que como ele é nos quadrinhos. É, já começa que a saída que eles deram no filme não tem nada a ver com nada, né, do personagem. A única coisa que tem ali próximo é que, de fato, ele e o Richard estudaram juntos. O Victor, ele sempre menosprezou o Richard desde a época que eles faziam os experimentos juntos e tal. Mas todo esse resto aí tem nada a ver. Pra começar, a roupa do Doom, ela é dessa forma porque ele escolheu que ela fosse assim, né? Tem Sim. toda uma mitologia por trás. A roupa dele é feita de titânio e ela tem propriedades mágicas porque ela foi forjada no Tibete, lá no, quando ele ficou um tempo no, naquele monastério, né? Uhum. E... Tem toda a questão de que ele, quando ele e o Richard trabalhavam juntos, o laboratório explodiu, né? Eles estavam fazendo lá e por causa da ganância dele, por causa do próprio Victor mesmo, né? Da forma como ele agia com as pessoas, acabou que deu alguma coisa errada lá e o laboratório explodiu. E aí ele ficou com uma cicatriz no rosto. Na primeira versão, é só uma cicatriz, assim. Tipo, você olha um rasgão na cara, você fala assim, mano, frescura. Tipo, ia ser até legal o cara pegar aquela porra ali, saca? Mas o cara ficou lá todo down, porque tinha um rasgo na cara, não sei o quê. Na segunda... O cara vai idoso, né? Acontece isso. No livro de Doom, nos livros do Destino, eles já alteraram isso e já fizeram com que ferrasse com a cara dele mesmo, né? Tipo, a cara dele tá toda em frangalhos, né? Certo. Então, a armadura, depois de muita coisa que ele passou para chegar até o monastério, a armadura foi uma forma dele estar o mais longe possível da humanidade, né, que ele tinha antes. Uhum. O último resquício que ele tinha de humanidade eram duas coisas, né? Era a questão dele gostar de uma garota, que era a Valéria, e a questão dele ter o Reed Richards muito próximo como inimigo. Uhum. E aí quando ele vê o Reed Richards na TV tendo todo o sucesso dele e ele tá lá fudido no monastério, né? Ele resolve falar pros caras que estavam seguindo ele lá no monastério, e no monastério também ele virou mestre, né? Ele resolve falar lá pros caras que, ó, agora vamos fazer essa armadura aqui. Então eles fazem lá todo um ritual, em banho armadura. A armadura ela se auto... Ela vai se auto-adaptando com o passar do tempo, a armadura do Doom, né? Ela é mais poderosa que a armadura do Tony Stark nesse sentido. Uhum. Por causa das propriedades mágicas e das propriedades mecânicas dos próprios upgrades que ele faz, né, com o tempo. E com isso ele acaba que Ele até coloca a armadura quente mesmo e acaba de desfigurar todo o resto de, que tinha do rosto e do corpo e tal. Então não tem nada a ver esse negócio da armadura tá grudando na pele dele ou qualquer baboseira que eles inventaram aí no cinema. Ele não tem esses poderes elétricos. O que mais que ele não tem, né? Ele é um personagem totalmente diferente. Não, ele não tem esses poderes elétricos do jeito que é no filme, né? No filme ele tem uma telecinese magnética lá, né? Tipo, o cara vai ergue as coisas com os poderes elétricos, estoura tudo, a porra toda. Ele não tem nada disso. Exato. E a máscara dele lá no filme é um presente do povo da Lativéria, que, tipo, uma homenagem que fizeram pra ele por serviços prestados lá e tal. Sim. E é tipo como se fosse. Aquela máscara de gesso do Dante lá que tem no museu lá na Itália. É uma máscara assim que fica no vidro e é tipo só pra. É como se fosse um prêmio mesmo. Aí quando ele vai mudando, a cara dele vai começando a ficar com uns riscos de. Que a pele dele tá virando metal, aí ele coloca a máscara. É como se dissesse que aquela máscara até já foi pertencente a outra pessoa. Sendo que não foi. A máscara foi forjada por ele. A roupa toda foi forjada por ele e pelo pessoal lá, né, do monastério. Tem nada a ver. Sim, né? Sim. Tudo bem, a gente até reconhece que você precisa de saídas mais fáceis numa mídia como um filme, que você tem que contar uma história tão complexa em 2 horas. Né? Sim, sim. Mas eu acho que o erro dos 3 filmes, inclusive, é esse. É você ter um vilão tão complexo logo de cara, não ter espaço pra mostrar realmente a história, contar bem. A história dele sozinho dava um filme, sabe? Uhum. É, acho que já começa por aí. E a segunda coisa é que desfigurar totalmente o personagem. Fazer um personagem que nada tem a ver tanto em personalidade quanto em poderes. Tem nada a ver com os quadrinhos, né? E nada a ver com o conceito do personagem também. Ele não. No filme ele não tem essa panca toda. Ele não é o Doom, né? Ele não causa medo, sim, meu sim. Deus. Tá, ele destrói os prédios lá, mas aí. Aí o Shocker lá do filme do Homem-Aranha também faz, sabe? É, isso aí é. Né? Eu acho que as únicas coisas que ficaram parecidas do Doom, do Dr. Doom nos filmes, pelo menos no primeiro, é o visual dele. Ficou bem parecido com um dos quadrinhos, que ele usa aquele manto verde e a máscara e tudo mais. Sim. Beleza? Que o jeito que ele usa aquela roupa é diferente, mas visualmente falando ficou bem parecido. Sim. E eu acho que. Beleza que é bem diminuído no filme, mas o fato dele também ficar buscando poder no filme também ele mostra isso de alguma forma. Não da mesma forma que nos quadrinhos, mas em algumas partes ele até fala que algo assim de sempre querer buscar mais poder e ficar mais poderoso. Mais overpower, mas aí a ambição dele termina aí, né? Que... É, nos filmes é só isso mesmo. Nos filmes é só isso. Nos quadrinhos o Doom ele tem muito mais ambições que isso. Ele também tem a questão de querer libertar a mãe dele, né, do Mephisto, que é o que a gente vê no filme Tormenta. Ele tem também muito mais conhecimento sobre as ameaças que ele está enfrentando. Os planos dele são muito mais mirabolantes, né? Ele realmente é um personagem a se temer. Não só os heróis temem ele, como os vilões também temem ele, né? Exato. É aquele negócio, é uma bomba atômica ambulante. Eu não sei, né, como que ele ainda não foi extraditado do planeta, sei lá, alguma coisa assim. É. Pior que era, nos quadrinhos quando alguma coisa ameaça, os caras jogam pra fora do planeta. Exatamente. Mas ele é intocável lá na Lativéria, né? Os caras não podem mexer com ele. É, então, intocável naquela, né? Ele é intocável pelos governos humanos, né? Isso foi um acordo lá que chegaram pra dar anistia pra ele, pra falar, ó, seguinte, você não se mete no nosso governo, a gente não se mete no de vocês, e a Lativéria pra nós é um país isolado, é um país que não existe. Mas... quem quiser ir lá, pode ir lá, entendeu? Vai... Por sua própria conta. Sua própria risca, conta, né? E risca, exatamente. Tem várias histórias que os X-Men vão lá fazer missão de não sei o que, e aí acaba aparecendo lá, o Homem-Aranha também, Vingadores, por aí vai. É verdade. Sempre tem um ou outro que tá lá enchendo o saco do cara, né? Não é ele só que enche o saco. Às vezes o cara tá quieto, sentado lá no trono. De repente, Estão invadindo o espaço aéreo, tão Falcão Negro lá invadindo o espaço aéreo do cara. Então, tipo, né? Você vê como o vilão é bom, né? Os heróis vão procurar o vilão porque é o único vilão bom que tem, né? Pois é. E o Doom, ele não é um anti-vilão, né? Não, um anti-herói, digamos assim. Você tem alguns vilões, por exemplo, o Magneto, ele é vilão, mas ele também é meio anti-herói, né? Em alguns momentos, né? Em alguns momentos ele também é um anti-herói, em alguns momentos ele é até herói, né? É, o próprio... Outros personagens do estilo, eles têm essa característica, né? O Doom, não, ele é mal vilãozão mesmo, assim. Ele só se junta com outro cara, com um herói, quando é do interesse dele. Exato, isso é verdade. É totalmente do interesse dele, senão, sem chance. Ele trai mesmo e... Eu não sei nem como é que os outros vilões fazem aliança com o cara também. Ele é totalmente inconfiável. Esse cara é super poderoso, ele tá por trás de algumas das maiores maquinações do universo da Marvel. Certo. Bom, beleza. É, o último filme que saiu... O segundo filme nem a gente nem considera, né? Porque ainda tá falando do... É a mesma coisa do Doom. O Doom é a mesma coisa do primeiro. Mas aí tem toda aquela história dele roubar o poder do Surfista Prateado, né? Pois é. Isso aí tem nos quadrinhos, né? Tem nos quadrinhos. Uma boa referência, inclusive, que eles pegaram e trouxeram. O segundo filme, ele... Assim, não é que o primeiro filme e o segundo filme, na minha opinião, eu sei que tem muita gente que não gosta, não é que eles sejam ruins, de fato. Pecam muito em algumas coisas, né? Eles acabam sendo filmes que os pontos negativos são tão, tão grandes que puxa o filme pra baixo, saca? Sim. O primeiro filme é até legal. O que estraga ele é o Doom. De novo, é até legal. O segundo filme é até legal. O que estraga ele é o Doom e o Galactus. O Doom e o Galactus, olha. É, o que estraga o filme é o Doom e o Galactus. O Surfista é legal quando aparece, né? Mas é porque o Surfista não é vilão, né? É, no filme meio que é, né? Depois ele se junta lá com o quarteto, mas no filme ele vem com essa origem. É, né? ele vem naquela como quem não quer nada, né? Ele fala, eu não sou destruidor, eu só tô fazendo trabalho pro cara. É. Né? Ele é aquele cara meio whatever, vai lá e faz o bagulho e não tá nem aí. Depois a Mulher Invisível consegue jogar umas ideinhas na cabeça dele lá e ele se vira contra o Galactus. Mas acho que os vilões ali mesmo, assim, são o Doom e o Galactus. Exato. E aí, isso aí só reforça aquela ideia de que os filmes têm muita dificuldade, Hollywood tem muita dificuldade em fazer vilões com presença, porque eles focam muito mais nos heróis e tal, trabalham muito mais nos heróis, e chega na hora do vilão, eles são a decepção do filme. Exato. Eu tenho muito medo do que eles vão fazer com o Thanos, assim, sabe? Porque o Thanos, até agora, ele parece muito legal, mas a gente só viu ele no trono, sentado e dando ordem. Exato. É. Então. Eles têm que ver como é que eles vão trabalhar isso aí. É, eu tenho muito medo do que eles podem fazer com o Thanos. Mas voltando pro Doom, então a gente já pula logo pro terceiro filme. Que é o remake, né? Digamos assim. Que na verdade é o quarto filme, mas a gente vai fazer de conta que é o terceiro. Né? Por via das dúvidas, é o terceiro filme. É o terceiro que volta pra tentar ser o primeiro de uma nova franquia, mas que falha miseravelmente. Sim, pois é. Esse filme, ele falha justamente no mesmo quesito que a gente bateu a tecla até agora, né? O Doom. Em todos os filmes, o alter ego, né, o Victor, ele é legal, assim. Eu gostei dos atores interpretando, os atores que interpretam tanto o Doom do primeiro e segundo filme quanto o desse. Esse do terceiro filme com essa nova roupagem, né? Essa coisa mais teen, essa coisa mais garotada, não sei o quê. Esse quarteto fantástico, tá tudo molequão e tal. Quarteto teen. Beleza, tipo, é pra um público que, obviamente, não sou mais eu, né? Mas tá ok. Eu achei que as características do Victor Von Doom ali estão ok, sabe? Ele é mais ou menos aquilo ali mesmo. Em algum determinado ponto do filme ele até fica legalzinho demais. Mas depois quando ele vira o Dr. Doom, aí esmerdalha, né? Fala, meu Deus. Aí. Cara, o que fizeram? É justamente quando o filme, ele parece que vira outro filme, né? Começa ali o terceiro ato do filme, que é quando eles encontram de volta ali o Victor, aí pronto. Do nada você pensa, eu tava assistindo o mesmo filme que eu tava assistindo, porque ele muda de um jeito e muda ladeira abaixo, né? Porque ele se perde, E aí depois já tá na luta final, e a luta final dura tipo 5 minutos. Pois é, e o filme tava legal, né? Assim, não tava assim um super filme, sabe? Nossa, Quarteto Fantástico, o melhor filme do ano. Mas tava um filme legal. É, pra um filme de origem do Quarteto Fantástico, ele tava conseguindo seguir bem, até que bem decente. Sim, então. Mas teve algumas coisas ali que eles perderam no filme, né? Ficaram meio perdidas. O caso do Richard ter ficado um ano fora, porque ele tinha fugido lá do estabelecimento, não sei o quê. Isso serviu pra nada no final do filme, né? Tipo, ah, grandes merdas, ele ficou um ano fora, mas serviu pra nada, não teve impacto algum no filme. Toda uma coisa que estava sendo gerada, estava sendo criada neste filme, não serviu. Talvez eles deveriam, na minha opinião, eles deviam ter segurado o Doom para um próximo filme. Fizesse que esse filme, sei lá, o inimigo do quarteto fosse aquele próprio ambiente onde eles estavam, o exército, qualquer coisa assim do tipo, sabe? Sim, ia ter ficado bem legal, né? Manter um negócio pequeno. É. Por uma história de origem, não precisa chutar o balde daquele jeito. Exato. O problema do Quarteto Fantástico é o mesmo do... Como é que chama lá? O do Coringa e da Arlequina lá? Esquadrão Suicida. O mesmo do Esquadrão Suicida. Eles até certo ponto são filmes legais, não são grandiosos, mas você assiste de boa com a pipoca na mão. Quando aparece as porcarias dos super vilões, estraga o filme, total. E a mesma coisa, né? Raio no céu? É, igualzinho, raio no céu e os caras que... Você olha assim e fala, esses caras não vão conseguir deter isso. Vai lá e consegue deter o problema de uma maneira ridícula, assim. Nossa, cara, é ruim demais. Parece Power Rangers, cara. Eu acho que Power Rangers ainda consegue ser mais legal, hein? Não é por nada, não. Não, cara, mas... É aquele negócio de, ai, vamos... Enfrentar todo mundo juntinho, agora a gente vai agir como equipe e não sei o que. Ah, mas o Coisa não conseguia pular em cima do cara antes, mas agora ele consegue, porque eles distraíram o cara de uma forma burra e agora o Coisa consegue dar uma porrada no cara, sabe? É muito feio. É muito feio, cara. Pô, Hollywood tem que parar de tratar as pessoas como idiota, cara. Sério, não é porque você tá assistindo um filme de herói que esse tipo de coisa passa. Você não vê isso nem em série do Flash mais, não tem mais essas coisas. É sériezinha teen, sabe? E outro problema de ter usado o Dr. Doom no terceiro filme também, além de ter usado cedo pra essa franquia, um problema é que faz todo mundo achar que o único vilão do Quarteto Fantástico é o Dr. Doom. Dr. Doom. Tem isso também. E sem contar que faz todo mundo achar que os poderes dele são aquele. Acho que faz todo mundo ficar pensando, que raios são os poderes do Dr. Doom? Porque, beleza, que nos dois primeiros filmes lá você tem aquela explicação de que ele é exposto à nuvem de radiação lá e fica com poder de eletricidade e com a pele de ferro lá, tudo bem. Agora, nesse terceiro filme, é muito vago os poderes dele, né? Ele, sei lá, tem telecinese, ele esmaga as coisas com a mente, ele levita as coisas, aí ele é overpower, mas aí depois ele não tá tão overpower assim. Fica muito vago. Fica bem estúpido, né? São soluções estúpidas pro filme. Sim. E não é isso que o personagem merece, né? A gente quer ver um personagem decente. Não é porque ele é o super vilão que ele... Não é porque ele é vilão que ele tem que ser... A história dele tem que ser largada de lado, o personagem tem que ser largado de lado. É um puta vilão com conceito legal, né? Com uma porrada de conceitos por trás. Pô, mano, ele é um vilão, mano, que pinta quadro, cara. O cara toca piano... Toma vinho, quem lê as histórias dele sabe dessas coisas, sabe? Tipo, o cara é refinado, é requintado, é egocêntrico. Tem uma porrada de coisas que você poderia trabalhar nos personagens que no filme não tem. Nenhum dos dois filmes, sabe? Certo, é exatamente isso. É. Acho que falta profundidade no personagem. Falta um carinho, falta um carinho em trabalhar mais o personagem no roteiro, na história. Ele fica muito superficial e fica... Além de não fazer jus ao personagem nos quadrinhos, fica feio no filme em si, né? Ele fica um vilão esquecível. É, não fica um vilão memorável, né? É. E também tem... Eu acho bem zoado isso. Esses tipos de recursos que Hollywood usa na hora de fazer filme, que fala... Ah, não dá tempo, né? São 2 horas de filme. Aí os caras tiram... algumas cenas, ou não fazem algumas cenas que poderiam dar encorpar mais o personagem, até mesmo nos heróis, e botam umas cenas babacas, sabe? Uhum. Você olha umas cenas babacas de 2 minutos, 3 minutos, às vezes umas piadinhas que não precisa. Tudo bem, nada contra a piada, porque é bom o filme ter humor, né? Afinal, é um filme pra várias faixas etárias e tal. Mas bota umas cenas que são desnecessárias, né? Pra nada. Porque aí você perde o tempo de tela que você poderia usar pra realmente contar uma boa história e contar bons personagens. Né? É pra isso que o filme tá lá. Pra isso que você quer assistir o filme. Você não quer só ver piada, luta e easter egg. Né? Você quer ver uma história legal rolando na tela. Né? Acho que esse é o problema ainda com os filmes de heróis de Hollywood, a maioria deles, digamos assim. Tirando os Marvel-like, né? Uhum. E a trilha do Batman do Nolan. São esses únicos, né? Você perde muito tempo com bobeira nos filmes, e aí quando vai pra contar alguma coisa realmente interessante, o cara vira e dá essa desculpa de ah, não tem tempo, porque o filme vai ficar muito comprido. Tira as bobeiras, caralho. Conta a história crua. São aquelas velhas decisões executivas em cima das decisões criativas na hora de fazer o filme, né? Sim. Porque os estúdios estão preocupados em ganhar dinheiro, então eles só vão querer colocar no filme o que eles acham que vão fazer o filme ser assistido mais vezes no cinema e dar mais dinheiro pra eles. E aí nessa, algumas boas ideias dos roteiristas ou dos diretores ficam de fora, porque o estúdio acha que aquilo ali não vai fazer tanto dinheiro. Tudo bem, mas se você for pensar nisso há 10, 20 anos atrás, mas caralho, hoje a gente já tem Deadpool, tem os 3 Capitão Américas, tem o primeiro filme dos Vingadores, a gente tem a trilogia dos filmes do Nolan, do Batman, a gente tem uma cacetada, tem o Watchmen, tem uma cacetada de filmes bons, de heróis, mostrando como é que a fórmula é, como que a fórmula deve funcionar, e os caras não aprenderam ainda? O que eles estão esperando mais, né? É pra você ver, né? Vai... Tem os do Homem-Aranha, né? Então. Vai. Vai ver, tem... Acho que tem pessoas que não servem pra fazer filme de super-herói. Porque você pode pegar, tem muitos filmes legais dos estúdios da Fox, por exemplo, que é o estúdio que tá com os direitos do Quarteto Fantástico. Tem um monte de filme legal que eles lançam aí, mas aí quando vai sair filme do Quarteto Fantástico, aí eles não fazem tão bem quanto deveriam. What is coming? Bom, a gente já acabamos de malhar o filme, tá, né? Bom, tá, já lavamos, tá bom a alma aqui. Hoje, né? Tá bom por hoje. Tá bom por hoje, né? Mas vamos falar então de outras mídias além do quadrinho. Onde que Dr. Doom se deu bem? Onde que ele é bem representado? Bom, então as outras referências que a gente tem do Dr. Destino são os jogos, né? Sim. O Marvel, qual que você falou lá? O Super Heroes? Tem o Marvel Super Heroes, tem o Marvel Ultimate Alliance. Ultimate Alliance. Tem Marvel Super Heroes Lego, cara. Marvel Super Heroes Lego, tem ele também. Tem. Tem que ter o Dr. Doom, né? Então não tem graça. Então, tem a aparição dele em Marvel Heroes também, da Steam. Cara, é muito legal. Ele é basicamente o vilão final do jogo. Assim, pelo menos até a parte onde eu cheguei, que foi a parte mais difícil de enfrentar, era onde você tinha que entrar na Fortaleza do Doom. E ele era o último cara lá, ele foi o único cara que eu não consegui passar assim de primeira. O jogo inteiro é fácil, quando você chega nele é extremamente difícil. Até no jogo ele é foda. até no jogo ele é catoto. Eu acho que ele tem também no terceiro Marvel vs. Capcom, né? Tem no Marvel vs. Capcom 3. E provavelmente ele vai vir pro Marvel vs. Capcom 4 também. Ah, sim. Precisa ter, né? Precisa ter, né? Em Doctor Doom não dá. E também tem um... A gente vai colocar... Na descrição desse post. A gente vai colocar nesse post, né? Não na descrição. A gente vai colocar nesse post alguns vídeos em que aparece o Dr. Doom mostrando o seu poder nos jogos e em algumas animações. Né? No caso, ele apareceu na animação do Homem-Aranha, tem os X-Men, tem ele em uma porrada de lugar, tem na animação do Hulk e por aí vai, pra vocês verem direito quem que é o Dr. Destino de verdade. Nos desenhos ele faz bem mais jus ao personagem do que nos filmes. Sim. Bom, era isso que a gente queria falar do Dr. Destino, né? Acho que a gente não conseguiu chegar nem a um décimo do que é o personagem, né? Pra falar a verdade, mas é só pra dar aquele gostinho do... Vocês busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Corram atrás das histórias do cara que são legais. Tem as duas histórias que a gente já indica logo de cara, né? Que é Triunfo e Tormento e os livros de Doom. já podem pegar, vão atrás dessas histórias, se vocês puderem comprar, comprem, né, vale a pena. E é isso, né, Dr. Destino é foda. Exato. Os vilões mais fodas da Marvel, cara. É bom ler pra conhecer o personagem mesmo, porque se ficar só dependendo dos filmes, vai achar que o personagem é aquela bosta lá. Quando não, o personagem ele é muito maior do que os filmes mostram. Muito mais interessante, então. Dr. Destino é um vilão a se temer. Exato. Doom does not surrender. Vamos aos nossos links, então? Bom, como é de praxe no Comic Netflix, no finalzinho a gente fala os links mais legais que a gente achou sobre o assunto, determinado assunto, né, do cast. Então vamos lá, Leozito. Bora. No programa Kryptonita, lá no YouTube, eles têm um vídeo que fala sobre a origem do Dr. Destino. Nós temos também no Astronauta de Tinta, sobre histórias em quadrinhos e HQs, o Dr. Destino. Parada Nerd, a edição 23 deles lá no YouTube. Também o programa todo sobre o Dr. Destino. Linkzinhos de site pra vocês aí. 10 coisas sobre o Dr. Destino, do Legião dos Heróis. Protocolos Marvel falando tudo sobre o Dr. Destino. Tudo que você precisa saber, acho que mais ainda. Cara, esse cara merece uma menção honrosa. Eu não sei se é cara, não sei se é mina. Não sei quem você é, pessoa, que fez esse post. Esse é o que eu mais recomendo de todos os posts aqui. O cara fez... o dossiê do Dr. Destino. Garimpou, cara, né? Garimpou tudo que tinha pra garimpar do Garimpou, Dr. Destino. Garimpou, cara. Tinha um monte de história que eu nem lembrava mais. Tinha história que eu nem tinha lido. Coisas que eu não sabia em que pé tava. O cara pegou e colocou tudo numa linha cronológica. Mastigadinha. Então, cara, parabéns mesmo. Talvez você nunca saiba do Comic Netflix. Talvez você nunca saiba. Mas fica aí a nossa menção honrosa pra você, que não vale nada, só um abraço e um tapinha nas costas. É isso aí, mas vale muito a pena conferir lá. Pipoca Gigante, uma ode a Destino, que é um post muito bom também. No site Collider tem lá os 10 melhores momentos do Dr. Destino na história da Marvel Comics, só que esse link sai em inglês. É uma curiosidade aqui pra vocês saberem aonde fica a Lativeria, nós trouxemos um link do Omelete, que é o Marvel, sobre o Marvel Atlas, que é o Atlas da Marvel. Aí vocês dão uma olhada lá, clica na imagenzinha, o link vai abrir, vai ter uma imagenzinha do lado, vocês clicam na imagenzinha e dá pra vocês verem alguns detalhes sobre a Lativeria também, é bem legal. E pra finalizar, tem aqui um link dos Malditos Invasores, que fala sobre os 10 vilões mais poderosos da Marvel, e é claro que Dr. Destino está nessa lista. Tá lá, Dr. Destino, cara, tem que estar. A gente nem vai falar a posição pra não dar spoiler. Claro, né? Confere lá pra saber, hein? Exatamente. Olha, falamos poucos exatamente. Quero ver vocês contarem quantos exatamente a gente falou e colocar aí embaixo no post. Aí compara com o quantos exatamente, quantos exatos tem lá no programa do Doutor Estranho, pra ver qual que a gente falou mais. Exatamente. É exato. Mas é isso aí, então esse... Comic Netflix Show vai ficando por aqui. Essas foram as nossas considerações sobre Dr. Doom. Espero que tenham gostado. Compartilhem aí. Daqui a pouco a gente vai estar falando. Se você gostou, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, exato. Dá joinha. Dá joinha. Dá joinha, mano. Compartilha, dá joinha. Compartilha nas redes sociais. É isso aí. É isso aí. Cara, compartilhar é bastante importante, cara. É bom que vocês compartilhem isso pra galera toda e venham aqui bater um papo com a gente nos comentários, porque a gente tá carente. Exato, nós somos muito solitários. Somos muito solitários. Bom, é isso, galera. Então até a próxima. Falou. Até o próximo programa. Falou. Eu tenho mania de falar, mexendo as mãos. Esses dias eu tava gravando, acho que aquele videozinho do um vídeo antes do que eu gravei esse do Pixel Art. Certo. Aí eu fiquei mexendo as mãos na hora de falar. E saiu essa porra toda na gravação, cara. Que ódio. As mãos mexendo? O barulho? É, já. E o caralho, que diabo é isso? Aí gravei pela segunda vez. Já. E o caralho. Aí quando eu vi era eu mexendo as mãos. Aí você amarrou a mão na cadeira, assim, fez. Botei a mão no saco. Aí era outro barulho, né, que apareceu na gravação. Valeu, pep, pep, pep. Que horrível. Pronto, você já tem a vinheta pro final. É. Nossa. Se nada sair melhor que isso, você já pode botar vai, essa porra no final. Já. Vai essa, vai essa. Esse programa então vai ser pra não recomendado para menores de 8 anos, né? Ah, não sei, depende do barulho.